Boa tarde, caros colegas e convidados. Sejam bem-vindos a mais um espaço de debate da sexta-feira. Hoje temos como tema mestres ou imigrantes, a nova imigração portuguesa para a África. A apresentação será feita pela senhora Lisa. Oxon. Ok. Precisava de uma tradução porque essa parte mesmo... Não, é difícil, para mim. Eu sei. Desculpa. Como a temática é ligada à imigração e, segundo a apresentadora, tem... apenas poucos slides, porque na verdade está a fazer, ainda estão na fase de recolha de dados, não tem tanta informação em termos de contexto hoje, mas este vídeo, vamos começar por ver um vídeo só de forma introdutória. Esse vídeo tem a duração de 10 minutos, é fruto de uma reportagem que foi feita pela BBC, acho que ainda foi esse ano, sobre essa questão mesmo da imigração, em particular dos portugueses para Angola, e tem uma pequena entrevista com o economista angolano Manuel da Rocha. Então, pouco para percebermos o cenário em relação a essa temática. E então, a posterior, a apresentadora fará uma pequena apresentação dos slides que trouxe e depois entramos para um espaço de debate e algumas questões à volta do tema. Okay. Então, por favor... Ou terem a intenção de... Bom, em primeiro lugar, não creio que houvesse uma relação especial entre Angola e Portugal. Por enquanto. Vocês têm algumas perguntas em relação ao nosso projeto ou algo crítico a fazer também? Talvez vocês não concordam com as nossas ideias, que ainda são muito preliminares. Existe um trabalho muito exaustivo no centro de estudos de Lisboa. Sim. Muito exaustivo. Colocando o valor dos retornados no número oficial, são 500 mil. Sim. Há vários. Há outros. Há outra literatura que cita outra cifra. Sim, pode ser. Eu conheço outra literatura que dá outros números, mas são muitos em todo caso. Bom, acho que ninguém realmente tem um número exato. Acho que ninguém sabe realmente quantos são exatamente. Mas bom. Mas está mais focalizado sobre os retornados? Não, eles fizeram um trabalho sobre retornados. Há vários trabalhos sobre retornados, há muitos, isso eu sei. Sim, há muitos trabalhos sobre os retornados. Sim, é o único, assim, o único, a única linda experiência que eu estou muito lá em Portugal. Sim. Então, agora tem uma pessoa, aqueles. Angolanos portugueses, sim. Sim. A experiência que eu tenho dos portugueses aqui na integração é uma integração um bocadinho diferente do que nós vivemos lá. É. Quando nós fomos para lá, vivemos um pouco vestidos. Vivemos com os portugueses, em quatro lados. Vivemos com os velhos da classe alta, da classe baixa. Mas os portugueses aqui, eles estão todos focalizados, estão todos centralizados, no mesmo sítio. Dificilmente nós encontramos um abordagem português que vem de falar de 10 anos. Não, verdade. E onde é? Alamo? Não, nos museus que estão muitos portugueses, não? Por isso, não acredito muito na integração, isso. Não. E os portugueses que vêm aqui vêm mesmo só. Acho que os portugueses não, mas eu venho misturar com tudo. Eu quando estava a estudar. Bem, ok. Sim, eu quando estava a estudar, eu me lembro de uma discussão aqui ontem. Houve dois alunos. Sim. Dois alunos que foram os melhores. Um dia. Depois, no fim, eles lhes foram oferecidos um grande trabalho extremamente aliciante para vir aqui em Angola. E eles disseram que todos foram retornando. Sim. Em Angola, não vamos lá buscar nada. Eu vou falar para eles em Angola. Dinheiro, ganhar 500 mil dólares. Ok, mas só que em contrapartida vou desaprender. Mas não acha que Angola está na moda agora? Em Portugal, Angola está na moda. Todo mundo quer dizer que eu estive lá, eu conheço angolanos, tudo. Já mudou um bocado, não é? Mas é uma realidade que se fala muito rápido, dentro do Badalhão, parece que é outra mulher. Sim. O que se fala lá, porque se não quer, o que se faz para o cuidado, é uma coisa onde eu concordo com o Pedro. Justamente os que vêm na obra, esses que estavam nos bancos, esses que depois, pela crise, foram para a rua, né? Desemprego, depois acabaram com o trabalho. Esses são os péssimos trabalhadores, porque os melhores não foram desempregados. E os que têm algum conhecimento, os que têm algum conhecimento, eles foram para outros mercados, alemães. Porque em Portugal até hoje há feiras contínuas, feiras de empregos contínuas, para absorver os melhores. Sim, exatamente, os melhores. Sim, os melhores vão mudar. Agora, os que vêm para aqui são aqueles que espécies, não servem nem para lá. É verdade. Mas toda a verdade, são espécies de espaço. Sim, mas aqui eles podem ganhar mais aqui do que na Alemanha. Sim, mas só que em contrapartida desaprende. Desaprende. Certo. Alba, não. A Alba, como exemplo europeu que vive em Angola. Sim. Eu gostei de explicar para a melhor que ajuda outras a aprender. Ah, desaprender. Porque não precisa desaprender. Assim, quando alguém vai, né, seja num sítio para trabalhar, tem um objetivo, né, de dar o que sabe e também aprender com os outros que se fazem. E aqui não, alguém vai para aí, Mas está a concordar que elas estão a desaprender aqui. Não é só a fala, a maneira de falar delas. Isto é a minha questão. O que é essa desaprendizagem? Não, mais uma vez. Se está a concordar que os portugueses aqui estão a desaprender. Ou é só a maneira de falar delas, que não é verdade, que aqui elas também aprendem coisas. Tá? A minha pergunta é, qual é a sua opinião? Não. Porque assim, depois este grande debate, eu ouvi variedíssimo. Até já pessoas que já estiveram aqui 5 anos, depois de deixar no baixo, disseram, não, lá deixa aprende um pouquinho. Porque primeiro, por exemplo, vamos falar das drogas. Não há um rigor na segurança. Não há um rigor na qualidade. Porque no banco, seja na banca, né? Eu já ouvi um funcionário dizer que a banca aqui em Angola é um desastre. Qualquer um pode fazer o que quiser. Isso não acontece lá. Você concorda que tem Aconteceu algumas coisas nos bancos portugueses também, eu acho, com crise. Aconteceu algumas coisas nos bancos portugueses. Sim, todo mundo. Todo mundo já é legítimo, né? É todo mundo. Não, mas é como as pessoas pensam, né? Tipo, não vou chegar, que a presidente falou, vamos destruir a água de água, vamos destruir a água de água, também não vamos destruir. Países africanos. Aquilo fica já com a montagem, é mais ou menos a imagem, esse conceito, que tem essa tendência de continuar a crescer. Eu quando uma pessoa, muito ficaram furiosos, mas como é que você nós temos essas reações. Eu não faço parte das pessoas dessas reações. Por quê? Porque eu acho que nós temos muita coisa para superar. O fato de nós estarmos a estar a superar, estar e mudar o pensamento, só fazer o que nós. Nós, ao longo, temos uma presença disso para ficar. Temos muita coisa a superar. Eu fico também com o Portugal. Naquilo que era a discoteca anual da mulher que estava lá. O filho tomou um café, o homem disse, mas está aqui um humano. E ele estava muito educado comigo. Está aqui um humano. E para uma sanguínea no país. Não, eu fico olhando para isso, não é verdade. Mas sanguínea para o país, aonde tem as pessoas. Nossa, eu estava pensando que era que eu fazia. Depois eu sabia que era que eu fazia. Depois eu disse, mas era onde a pessoa viveu. E a vida, vamos conversar. Mas é verdade, para onde eu vivi agora está cheio de lixo, pá. Espalhou-se mesmo. Você vai se esquecer. Nós temos muita coisa para nos recuperar. E uma das coisas que eu vejo com o lixo, não manda na cabeça das coisas normais, que é possível viver com o lixo que não vivemos e com o dinheiro que temos. Isto aí, como faz parte dos angolanos que reagem de forma violenta quando estão a nos colocar as coisas que nos devem ser colocadas. Não, mas é uma coisa interessante porque a Lisa disse, é um tipo de assunto, as pessoas querem mesmo falar. Todo mundo tem uma opinião. É fácil, fácil. Uma vontade está positiva, mas não tem que falar. Sim. É questão de verdade, verdade. Sim. Eu acho que os portugueses que estão nesses setores mais estruturados, mais complexos, os instrumentos de segurança do Brasil, não são só os que têm um número de segurança. Não? Como é que são, sim. Uhum. Tem também pessoas com níveis mais baixos do que eu. Sim. Eu me contento também com um jovem que estava aqui na Europa. Sim. A primeira vez que estava aqui na Europa. Não. E ele disse na altura que estava a vir. Estava a vir como para trabalhar numa acho que essa empresa da uma empresa de telecomunicações. Olha, até quando a formação que ele fazia sempre um curso técnico. E estava a vir para ser do gestor. Um curso técnico só. Uns 6 meses. Agora não sei se isso é uma mera impressão, se é desse. Tem possibilidade de aferir níveis de competência? Sim, não tenho dúvida. Porque não há estatística fiável, mas. Claro que acho que tem razão, que há pessoas também com menos do curso que estão aqui. Mas a minha impressão é, depois de 10 dias em Luanda, é que a maior parte dos portugueses jovens têm o curso, dos jovens que vêm aqui. Mas não sei, talvez depois de Luanda pode ser outra coisa. A minha impressão é que a maior parte tem o curso. Sim, nos setores, na construção, não, mas no telecom, nos bancos, no turismo, pelo menos na gestão dos hotéis, etc. Parece que muitos delas têm licenciatura, ou pelo menos têm alguns anos de licenciatura. Mas não tem certeza. Mais experiência. Uns têm experiência. Sim. E com a base nestes dados cursos técnicos tiveram a possibilidade de o fazer. Pode ser. E com outro nível, pode ser. Em relação a nós, isso às vezes dá a impressão que são técnicos superiores. Pode mas ser. Mas se escrever mesmo um bocadinho, vai perceber que há alguma limitação e não estamos num nível superior. Pode ser. Até porque em termos de oportunidade, se calhar para a Alemanha e para a Angola, não é um quadro superior. Mestre, acima do mestre, provavelmente vai para animais. Não tenho certeza. Isso não é só uma observação também. Não tenho certeza, porque hoje em dia há um desemprego enorme entre os jovens com licenciatura em Portugal. Não, desculpa, só para dizer que se houver essa oportunidade, sim. Se pedirem para escolher, tu tens uma possibilidade de ter um emprego na Mercedes, por exemplo, na Alemanha, e visto para Mercedes em Angola, que é para ir, como é que se diz, fazer crescer a standard cá e etc. Eu vou preferir, provavelmente, independentemente das motivações, aí ver qual é o tipo de ligação que você tem histórica com o país. Você vai preferir para a Alemanha. Se tiver essas duas hipóteses, à mesa. Isso precisamos ver. Não tenho certeza. Eu acho que vai preferir para a Alemanha. Não sei, meu problema. Isso agora é o que eu estou gostando. Todos eles falam uma coisa. Primeiro, aqui é que eu estou vendo o lixo a ganhar. Eu prefiro ir lá na demanda, ganhar 5 mil, 6 mil, mas está lá para 5 mil. Eu me sinto em casa. Eu não estou a dizer que morrer. Eu conheço. assim, há uma história muito badalada. Sim. Zenabava. Um dos maiores CEO da Pátria. Um dos maiores. Ele já mandou uma vez um prêmio CEO. Ele, quando a Uni veio, quando a Uni veio, em 2007, estava precisando de um grande gestão. Isso é da forma que ele está. Isso, eu não sei nem para isso. Ofereceu 500 mil dólares. E ele lá, na PT, lá usava mais de 50 mil. Depois que não é. Mas não acha que há um grupo que você pensa que preferem ir à Alemanha, mas há um outro grupo que pensa Angola, desafios, vida de praia, muito bom fim de semana, durante o fim de semana, há uma certa liberdade de festejar, ir à biblioteca, ao sol, etc, etc. Há uma ligação histórica, lá pode-se falar português, muitos portugueses estão aprender alemão não é tão fácil, etc, etc. Acho que também há um grupo que prefere ir à Angola por causa das razões históricas, mas também por causa... Eles têm uma ideia de aqui tudo é fácil, aqui vive-se bem sem trabalhar muito, aqui ganha-se muito sem reforçar-se, aqui festas todos os dias, etc, etc. Há uma... Essa ideia existe também. Ao lado da outra ideia, que na Alemanha tudo é o melhor... um país mais forte do mundo, etc. Acho que essas duas ideias existem em same time, simultaneamente, obrigada. Eu queria, dentro da discussão, porque mesmo isso, lá fora, aqui em Angola, eu tenho dito que os meninos lá fora estão a mesmo estar aí, ou seja, desconhecem pessoas mesmo assim, algum gabarito, em termos de conhecimento, desconhecem mesmo aquilo que é portuguesa, que se passa. A doutora fala ali nas entrevistas que vai fazendo, os angolanos estão tão revoltados, né? Nem todos. Não, quer dizer, alguns. Alguns estão. Tanto que está na cabeça deles é devolver aquilo que nos fizeram lá antigamente. Isso também aqui em Angola já, vou falar aqui, nas entrevistas que a doutora foi fazendo, também há alguma opinião parcial em português em dizer assim, não, eu estou aqui em Angola simplesmente para o fim educativo. Aqui há português que tem essa opinião. Com certeza. Depois há um sentimento também, olhando nisso, há um sentimento do que eu, para mim, estou em Angola por causa disso. Enfim, se você for buscar mesmo lá o fundo, tem um pouco a ver também com a questão histórica. A forma como saíram daqueles que cresceram. E hoje, em que acho até que se meter aquilo que são as normas de um país que nós colonizamos. Então, tem sempre aquele sentimento de posse e de volta, que não pode ser declarada, e eu agora então não quero muito contato, porque eu até só vim ganhar dinheiro, tanto de muitos de gastão no setor do trabalho. Nem passam os tais conhecimentos nos nossos irmãos, muitos não passam, e sempre se observar depois da restaurante, principalmente os restaurantes, onde nós temos contato, a forma como tratam, os nossos irmãos, os angolanos que estão a trabalhar, se não é português, que é o chefe de sala, o chefe de restaurante, o cozinheiro, a forma como tratam os empregados, mais do que a possibilidade, você sente que tem uma coisa por trás que é um pouco histórica, isso mexe um pouco com a forma como nos posicionamos, sendo imigrantes ou não, ontem e hoje. Então há essa qualidade. E para nós também, angolanos, tem aquela força, já durante anos, fora a escravatura, depois do momento, agora mais. E nós vamos mostrar, mesmo com lixo, que nós exatamente. É aquele nosso conceito de que nós temos que ver isso. E uma das coisas que aconteceu foi que aconteceu quando o Alves da Rocha falou que nós temos entendimento entre os dois lugares. Sim, agora não sabe. Já é muito profundo, não é uma coisa assim tão simples. Até na opção de vir trabalhar para Angola, isso também é posto nisso. Se calhar posto aqui, se percebem daqui, também aprende-se. Até porque eu estava na localização, eu não sou usar hotel, não, não, não, não, não, não, não, não. Eu já queria dizer que esta questão de eu só estou cá para ganhar dinheiro, temos que, eu acho que a doutora poderia indicar isto. A maior parte dos imigrantes em todo o mundo são imigrantes econômicos. Eles vão nas casas do seu país porque querem melhorar a sua qualidade de vida. Então, é isso. A doutora Sandra, na imigração, acho que é econômica. Por isso que também não vamos a dizer que o preço está cá para ganhar dinheiro. Não, é que o angolano se vai para outro país para ganhar dinheiro. Mesmo que pode ser também para outros aprender mais, ter uma qualidade de vida melhor, que não é só dinheiro, mas também evitar ter que evitar este trânsito, ter uma cidade mais limpa e mais agradável, enfim, essas coisas. Afinal, tem a ver com melhorar as coisas materiais, tanto que bom, podemos. Bueno, claro que existe essa tensão, não? O português está cá. É o português, por causa da história também. Por causa desse legado, eu, por exemplo, espanhola, e não tem essa atração, eu acho que nem eu tenho que estar à defensiva, porque penso que vocês estão a olhar para mim como não, esta é portuguesa, nem vocês consideram que eu sou aquela, sou a neta daquela que. Então, isso é o que estás a dizer. Não, que às vezes não se manifesta. Eu vou falar de um exemplo que aconteceu comigo na minha vida. Ah, eu vivo num prédio, cresci num prédio, se calhar da cidade do ano, do grupo não vivo, e 90% das pessoas, 97% das pessoas que viviam eram portugueses, eu cantava. E os negros cantavam. Eu fui vir a foto da minha mãe do seu lado, então. Tempo colonial, com as meninas aqui para a casa dos senhores, do cada, do padrinho, exatamente, portanto, que é uma linha. O padrinho? O padrinho, sim, a minha mãe, sim. É de Poza Sul, do da área rural. Sim, sim, eu. Da área rural, não, só para explicar um pouco o processo, sim. Da área rural, e veio para Luanda aos 12 anos, que a minha avó se deu participar, deu uma família portuguesa. O marido, a esposa era português, o médico era inglês. Esse sente a mulher, não há mais todos. A minha mãe veio porque antes para ajudar a cuidar dos filhos. Mas a minha avó, ainda as dias, a minha mãe conta essa história. Qual a condicionante que a minha mãe vinha assim mais para estudar? Mas lá, o processo foi diferente, como muitos anos sem estudar, e aquela coisa de quando era para filhos, chamamos de criado, né? Então, e como viver para esses dias, viveu aqui na Vila Alice, mas depois foram para esses praias pequenos coqueiros. Aí no bailezão, quando eu vim de Deus, eu moro em Nova. A minha mãe cresceu lá desde os 14 anos, a minha mãe hoje tem 65 anos. Em 75, 79, 75 anos por ano, então só foi-se embora. Acho que não, fui embora em 79. A minha mãe tem o primeiro filho, meu irmão mais velho, e depois, como houve aquela amizade, ficou só assim, porque isso é uma sociedade, esse grupo de muitos filhos. E era só assim, então teve acesso a um apartamento, que é o apartamento onde nós crescemos, e a minha mãe acabou por viver lá até no dia de hoje. Então nós vivemos, eu cresci nesse ambiente. Nesse ambiente mesmo português, nesse ambiente mesmo de racismo, nesse ambiente mesmo em Angola, de discriminação, de exclusão. Depois tem a questão do poder econômico, nos anos 90 tem mais dinheiro dos negros, depois contava-se com o mundo. E mesmo a minha mãe já vivia lá e muitos desses portugueses encontraram a minha mãe no pé. Eles vieram. Então o ambiente era muito hostil. Mas pronto, como estávamos no mesmo meio, tinha sempre aquele respeito básico, mas era complicado acontecer naquele ambiente. Ser naquele ambiente. Hoje, o cenário mudou. Esses portugueses já não têm tanto poder econômico como tinham nos anos 80 e nos anos 90. Hoje quem tem os poderes econômicos são os negros e angolanos. E agora, tu passas naquele tempo, ele nem sequer contenta. É de proíbe o filho de brincar contigo. O filho de criança quer muito brincar com as nossas brincadeiras, eram muito boas. Né? Era muito boa, era o máximo. A gente fazia um barulho. E os pouquinhos que lá estavam. Mas hoje, esses tais filhos, que cristãos depois também com isso, com as portuguesas e não sei o quê, viajavam, já faziam off-site também, a bicicleta, já contava aquelas histórias que nós não ouvíamos, mas mesmo também tive a possibilidade de viajar ainda mesmo naquela época, então não era assim muito complicado. Mas foi um ambiente muito complicado. Hoje, ganhamos, como não nos cumprimentavam, tratávamos como se fôssemos inferiores a eles, crescemos. Hoje, muitos de nós que já crescemos, já também acabamos de ter grandes sentimentos para esses caribinhos. Hoje já são mais velhos, já perderam muito, já perderam aquela força. Se calhar as ideologias também mudaram, mas a relação também continuou um pouco hostil. Porque, pai, o que nós construímos durante 30 anos foi esse ambiente. E os filhos, muitos também, uns nem por isso, continuaram. Não levaram muito isso dos pais, mas há um outro grupo que depois foi para fora também, porque vai ter que se bem quem está fora. Está melhor do que está aqui, voltaram. Também com aquele sentimento que vão nos mandar, mas nos encontram já um pouco preparados. Pessoas que já ficaram na guerra, mas também estudaram, têm bons empregos, etc. E hoje querem ser nossos amigos, e a gente já não quer ser amigos deles. É verdade. Não, numa coisa pessoal, mas também não faço questão, não, sério, não faço questão, não faço grande questão. Porque tu vês mesmo que é um pouco hipocrisia. Mas deixa de não complementar. Eu sou comportamento. A minha mãe, inclusive, abriu uma tabacaria mesmo numa altura já. Quando a mudança de chão política, ela era da UTA, UTA tem um peso, mas a mudança perdeu um peso, ficou-se desempregada e abriu uma tabacaria por baixo mesmo do prédio. Tu não queres ver lá debaixo assinado, para minha mãe não teve aí nada. Mas abaixo assinado é sério, só não conseguiram expulsar, porque é mais, era igual ao desenvolvimento. Era igual a crescimento, então me interessava. Tendo Bruna Negra e tal, Lana também está no nosso livro. É para coisas bem simples, realmente marcam e faz toda a diferença hoje. Claro que tu compreendes melhor as coisas, mas epa, também não faço muita questão, porque é exclusiva. Não faço questão. Mas esse é um ambiente que muitos de nós crescemos. Imagina as pessoas que emigraram para Portugal naquela época. Ainda por cima, como assim, também vemos meus irmãos angolanos, também são discriminados porque acham que eu sou portuguesa. Sério, até por viver no centro da cidade. E eu, como vivo para a área social, depois tenho aqui que trabalhar nas áreas que eu trabalho, atualmente nos projetos são muito abertos. Tem muitos que governam com outros irmãos porque achavam que eu era portuguesa. Que fala assim, que automaticamente eu sou armada, que não sei o quê, porque já não como, não, só como fundo aos sábados, já para durante a semana com outra coisa. Quer dizer, depois tem esses problemas também já dentro do teu próprio país. Sim. Então, bem... mas isso não, aquilo... é realista. É bem realista, é, para dar um crescimento como pessoa enorme, mas para ter muitos desafios. Tem muitos desafios. Mas não é que a tua história mostra que os portugueses angolanos são muito interligados de uma maneira muito complexa e muito ambígua. E o que é interessante é o que está acontecendo com este relacionamento hoje em dia, depois de 2008, porque há muitas mudanças, é uma nova época realmente que estamos a viver agora. E isto que interessamos muito, porque é um... Ah, sim. Mas eu acho que a parte das relações, a relação acho que vai ser muito importante. O que eu percebo nas relações é que há uma aceitação da superioridade por parte dos ocidentes e uma aceitação da inferioridade. Então isso permite acontecer um relacionamento. Quando na primeira coisa que eu quero, ela aceita a inferioridade, já não aceita a inferioridade, não sabe o que eu digo. Mas quando alguém que já não aceita, então o relacionamento não acontece. Não, é. Então, o que acontece é que você não aceita a impunidade. Sim. Mas uma parte de nós aceita a impunidade. Então, isso permite. Mas é verdade. Deixa-me perguntar uma coisa. A impunidade. Ela também lutava para irmos para Portugal. Deixa-me perguntar uma coisa. Então. É verdade que a maior parte de vocês ainda aceita esta impunidade. Não sei, é uma maneira, eu penso que muitas pessoas pensam que os outros estão a aceitar a inferioridade, mas eu não. Não sei se há, pelo menos na classe média, entre os angolanos, com uma certa... Não somos muito, não somos muito, não somos muito, não somos muito sinceros com a Espanha, a gente mostra muito, mas eu acho que concordo contigo. Nós mesmos que estão bem economicamente ainda sentem pressão nisso. É verdade. Sentem muita pressão de inferioridade, tem esse sentimento que podem não passar. E tu vais pela arrogância. Aquela arrogância só é porque ele sente-se inferior em relação a outra pessoa. Aquele discurso de crescimento. Aquele discurso. Sim, exato. Aquele discurso de crescimento. Estamos bem, eu posso fazer isso. Mais ou menos. Não precisam se intimidar, porque eles, fundamentalmente as crianças, estão a levar rios de dinheiro. Não precisam se intimidar. Quer dizer, ele também constata que é um sentimento de intimidação, as pessoas aceitam. Exatamente. São inferiores. Exato. Em determinado exemplo, também estamos a fazer um projeto que tem que abordar as empresas, bancos. E quando vão? Portuguesa, porque eu não vamos. O que está a fazer? Que estratégia de marketing que está a ser feita que o angolano pode fazer? É que se nós passarmos por essa a banca, a estratégia de marketing que é feita pelos portugueses, não tem a ver. Vocês acham que há alguma complexidade que o angolano está a vender? Isso é uma forma de aceitar a integridade, quer dizer, os responsáveis desse. Sim, mas são melhores, só são eles que são capazes. Se o meu filho estuda na escola portuguesa, não está na tua escola, nós estamos a assumir aqui. Mas isso também, essa aceitação passa muito por nós. Não tem muito a ver com nada. Eu tenho uma história de trabalho com portugueses lá. Vi muitos portugueses em Portugal, com vocês. Principalmente nós angolanos. Há um senhor que eu trabalho. Então, numa determinada altura, o nosso patrão, que é um plano médico, começou a trazer para Angola portugueses, muitos deles ilegais. Então, o que é que eles chegaram? Na altura em que contratavam os médicos reais, que também tinham que ser importados, ele dizia que, olha, eu vou levar para Angola, você vai para lá para mandar, ok? Vais a encontrar lá cambada de gente preguiçosa, gajos, sabotadores, você tem que ir entregar aqui, ok? No encontro conosco, ele olha e fala, vem cá, senhor. E aí eu percebo disso, vai nos ajudar a crescer, vai nos ajudar a melhorar as técnicas de trabalho e tal. Ok, então, isso, por que é que eu mudei? Principalmente os funcionários mais velhos, da altura eu tinha eles já tinham uma parte de 50, se subjugavam a tudo que o português mandasse, porque um até chegou a me dizer assim, não pode fazer mal o Brahma. O Brahma é filho de Deus. Tudo que vocês fizerem, vai virar contra ti. Se o branco é filho de Deus, eu sou filho do diabo. Vamos fazer tudo, né? Vamos discutir. O que é que aconteceu? Eu ainda ontem cheguei a contar essa questão. E o português sempre, como o Nelson disse, não tinha qualificação nenhuma, não estava em Angola. Tem conhecimento do uso de informática, como nós. Nós temos os softwares que fomos treinados para usar e eles chegaram para ele. Vocês sabem usar como está a gente está a contar com a história. O que é que você está a das coisas que o tanto ensinamos a lá? Então, eu como era o chefe do departamento, eu dizia ao pessoal, olha, nós vamos nos sentar com ele, vamos ouvir o que ele tem para nos trazer, que seja só. Ninguém reclama. Sabem usar computador? Mais ou menos. Mas gostaríamos de aprender consigo. Ok, então, os pessoas sabem usar este software. Já temos algumas dificuldades. Ok, olha, segunda-feira, às 8 horas, todo mundo aqui, eu vou explicar como é que as coisas funcionam. Ok. Há quantos anos você quer? Acho que já deve ter passado 40 anos. Então. Segunda-feira nós chegávamos cedo, está ali a vinha, quem é que trabalha no estoque? No estoque é muito barato. Não é uma pessoa que mexe no estoque, todo mundo fingindo que não conhecia. Primeiro dia, a mesma coisa, segundo dia. harmonia, você viu que sou apartoso. Epá, não. Se é para trazer este senhor, vamos ensinar o que nós já fazemos, não queremos. E aí, então eu fui falar com ele, como é que não é possível? Vês cá ao final do dia, vês cá ao princípio da manhã, e ao final do dia, depois tu vês para ser posicionado para lá. Mas quem é? Ele vem bem preparado, tudo matado mesmo. Epa, pode ficar descansado que nós vamos lá. Então, fomos trabalhando, ninguém lhe reportava. E ah, ele uma vez foi, epa, vocês não me dizem nada. E eu pergunto, como é que é isso? Como é que vocês fizeram isso? Pois é, meu Deus, estas pernas. Acho que vocês não querem usar comigo. Porquê? Eu estou a perceber que vocês já sabem nada do que eu disse. Eu, claro, você pensou que ia encontrar aqui macacos pendurados nas árvores. Porque nós estávamos a pensar que você fosse salvo de novo. E imagina, ele ganhava 5, 10 vezes mais que um salário. Mas ele foi uma opção coerente. Depois foi falar que eu com dona e fez eu prefiro que me ponhas a trabalhar no oficina. Porque lá não tem nada para fazer. Com quem você eles são presos, não sabem nada. Então uma vez eu fui falar com o chefe, com o chefe. Desculpa, vamos lá. Então, nós temos que falar. Temos que falar. Quem se leva para ser preso? Ele não recebe do trabalho, as pessoas não têm. Não, eu confio mais que o literalmente assim. Assim? Não, não tem muito preço. Você faz, chefe. E o dono era lá. Era. Há muitas situações, porque nós permitíamos, não havia aquela união entre os trabalhadores dizer, não, isso basta. Para este senhor vir para cá e ganhar o valor que ganha, tem que ser algo novo para nós e que nos ajuda a melhorar o trabalho. O que é que acontecia? Quando os portugueses fossem embora, aquilo era uma populista. Eles deixavam aquilo totalmente desarrumado. Quem aguentava? Então, essas coisas todas acontecem com os comitivos. Eu, às vezes, quando vou aos restaurantes, converso muito com os funcionários. Como é que tu estás? Ah, isso aqui não está bem. E tu não vais embora porquê? Já alguma vez reclamaste que se você reclama, vai para a rua. É para mim. Se fores tu, vai para a rua. Mas se for toda a empresa, não vai para toda a empresa. Não, amiga, que processou, e eu não processo para casa, processou a empresa por ter esses indícios assim de discriminação. Ela recebeu uma boa imunização. Cara, e depois há um aspecto que é muito negativo no conceito da equipa de trabalho, que é dividida, vamos até chamar de produção, é o método incrível entre os funcionários. Ele diz que, olha, é pá, ou, então vocês, em vez de se preocuparem em trabalhar com o Paulo Show, estás atento do ele está a virar. Nelson está atento aos teus movimentos, vão lá fazer queixinhas. É, Aqui está o link, aqui está o link, sempre. Sempre, sempre, sempre. quando os meus irmãos tiveram um acidente lá. Os irmãos tiveram um acidente em Portugal, a assinação foi. Tiveram uns petites pares. Nós não tínhamos motas aqui, o pessoal pôs os meus irmãos para ver, mas é que motas grandes. Epá, e tiveram um acidente terrível lá, não foi possível. Tiveram os pretitos, aí tivemos acidentes, já fiz pretitos, não tem nada, nem as crianças, é os pretitos mesmo que tiveram acidentes. É muito complicado, é muito mais profundo do que simplesmente vem dar o emprego, não. Essa componente histórica tem muito tem um peso muito grande. Tem um peso muito grande. Eu agradeço muito. Eu tenho uma entrevista assim com... Deixa-me só dizer uma coisa. Se alguém de vocês jovens estão interessados em ter uma conversa um pouco mais aprofundada comigo ou com o Pedro, ou enviar escrever o nome e o número de telefone e depois eu vou contactar. Porque eu acho que vocês já sabem que não é obrigatório de nenhuma maneira. Mas se alguém de vocês... Tem esse interesse? Eu vou. E os antecedentes, há alguns antecedentes históricos muito interessantes. E antes de eu vou começar a falar sobre isso, também vou dizer que estamos aqui só. Temos aqui só 10 dias, estamos na fase inicial da recolha de dados, como já disse a Helga. Então, não vou apresentar resultados, mas vou apresentar o projeto em si. E depois espero que podemos ter uma pequena debate, não é? Se vocês têm algumas questões em relação ao projeto, eu também tenho algumas questões para vocês. Então vamos ter uma pequena debate, uma troca de ideias. Mas bom, as antecedentes históricos mais importantes, é como vocês já sabem, que Angola, para os portugueses, foi a joia da coroa imperial. Foi a joia da coroa no Império Colonial Portuguesa. Foi o país colonial mais importante para os portugueses, como vocês já sabem. Segundo aqui, acho que um ponto bastante interessante, porque em Portugal, e acho que vocês também sabem disso, havia uma certa, durante o tempo do ditador Salazar, havia uma certa ideologia colonial, chamada o lusotropicalismo. Vocês conhecem esta ideologia ou não? Porque é uma ideologia que diz que o colonialismo português era diferente dos britânicos e dos franceses. Por quê? Seguinte esta ideologia do ditador Salazar e o governo dele, a ideia básica era que Portugal criou uma harmonia sincrética crioula nas colônias. Que o Portugal, em diferença dos outros países colonizadores, conseguiu de criar uma harmonia. E o pensamento ideológico durante o período do colonialismo, durante a última parte do colonialismo português, era baseada exatamente nessa ideia, que os portugueses tinham uma capacidade melhor para conviver com os povos colonizados. Acho que é uma ideia interessante e acho que ainda em Portugal pode-se notar as algumas ideias em relação a esta ideologia colonial. Que o português tem uma certa facilidade de adaptar-se, etc, etc. Não sei se é verdade. Depois podemos discutir se é verdade ou não. A minha posição, claro, que é crítica. Sou acadêmica e sou muito crítica com todas essas ideias de colonialismo, etc. Mas acho que ainda muita gente em Portugal que pensa porque português era um poder colonial diferente do que os outros, que havia uma interligação mais direito com os povos colonizados nos países. Colônias, obrigada. As colônias portuguesas. Ok. E na altura da independência, cerca de 300 mil pessoas retornaram de Angola para cá. Muita gente. E agora, quantos são os portugueses aqui agora? Talvez 200 mil. Está a São os filhos do povo? Sim, alguns deles são. Depois, a migração dos galangolanos para Portugal nas décadas de 80 e 90. E claro que em Portugal existem muitos estudos agora que falam sobre o racismo em relação aos migrantes africanos. Não é um segredo que havia e ainda há muito racismo em relação aos migrantes angolanos, cabo-verdianos, moçambicanos, guineenses, etc, etc. Depois de ser o Eurocrise em Portugal, começou em 2008, e vocês todos sabem, claro, que Portugal ainda está numa situação muito difícil, embora que o PIB começou a crescer um bocadinho nestes últimos meses, mas ainda está numa situação muito difícil. E atualmente, não a estatística é fiável, mas atualmente pensamos que há entre, e como disse também o economista da Europa, há entre 150 mil e 200 mil portugueses em Angola. Isto é o background. E tem a pesquisa, a nossa pesquisa tem três temas principais. A primeira é, tem que ver com a integração dos portugueses em Angola como uma sociedade de acolhimento. Na Europa, há muitos estudos sobre a integração dos imigrantes não europeus na Europa. Mas acho que não existe nenhum estudo sobre a integração dos europeus num país africano. Isto acho que é uma dos grandes desafios e um dos pontos mais importantes do nosso estudo é que vamos utilizar a teoria de integração que está utilizado na Europa para estudar a integração dos, se for, dos não europeus na Europa. Mas nós vamos utilizar a mesma teoria para estudar a integração dos portugueses em Angola. Ok? Segundo, vamos estudar as mudanças das relações entre angolanos e portugueses em consequência da migração portuguesa para Angola. E em particular, vamos tentar estudar as relações entre pessoas que trabalham no mesmo local do trabalho. Quer dizer, como é que as relações estão a mudar quando há muitos portugueses que têm que ir para Angola porque não trabalham em Portugal e vêm por aqui para melhorar a vida, não é? E o que isso significa em relação aos angolanos com quem eles trabalham? Talvez não signifique nada, talvez não signifique muito, mas vamos ver, vamos entrevistar as pessoas, os portugueses e os angolanos para saber como é que está. E acho que a relação está a mudar, mas claro que ainda nós não sabemos como e porquê. E também claro que há muitas diferentes experiências em relação a isto, depende do nível de formação das pessoas, depende do sector, depende de muitas coisas. Mas essas são as questões gerais. E o terceiro é as eventuais contribuições dos portugueses para as mudanças económicas e sociais que ocorrem na Angola hoje. Vamos ver se podemos. Acho que os primeiros pontos são os mais importantes, mas o terceiro também vamos estudar. Como é que os portugueses pensam na sua contribuição para as mudanças de hoje em dia em Angola? E como é que os angolanos que trabalham com os portugueses pensam sobre a contribuição dos portugueses em Angola? Se algo que não fica claro, vocês já podem fazer uma pergunta, se precisa de alguma clarificação. Mas... Ah, sim. Bom, e já tentamos fazer uma pequena categorização dos portugueses na Angola. Este é o primeiro passo, depois vamos fazer uma categorização muito mais refinada, pode-se dizer assim? Sim, mas isso é o primeiro passo. E primeiro, em termos de identidade, há os portugueses. São portugueses que nunca estiveram cá, que as suas familiares delas também nunca estiveram cá. Estão em Angola pela primeira vez e identificam-se muito forte com Portugal, porque não tem na história da família nenhuma ligação a Angola. E um grupo. Outro grupo é os portugueses angolanos, quer dizer, os portugueses quais familiares estiveram aqui antes de 75, que têm alguma ligação familiar com Angola. Claro que são muitos, como Helga já disse, que muitos dos retornados de 75, muitos filhos deles, estão a voltar agora para Angola. Então, há um grande grupo de portugueses angolanos. Eu ontem, por exemplo, falei com um senhor, ele disse que sou angolano, sim, mas eu verifiquei que ele falou com um sotaque muito forte de Portugal, e então eu perguntei, mas talvez o senhor estive fora alguns anos, estive em Portugal, ele disse sim, eu perguntei-lhe quantos anos, ele disse 42, e voltei o ano passado, ele disse sou angolano, mas depois 42 anos fora. E claro que há uma certa tendência entre alguns dos portugueses de tentar identificar-se com Angola por razões de América do Sul, para facilitar a entrada no mercado de trabalho, não sei o quê, porque ainda não fiz uma entrevista com esse senhor, mas vou voltar e fazer uma entrevista com ela para saber como é que ele pode dizer que sou angolano e ela tinha talvez 50 anos, então 8 anos aqui, depois 42 anos em Portugal e agora um ano aqui. Mas ele disse, sou angolano. E claro que é interessante saber por quê é que ela está a insistir que ela é angolano. Mas há muitos casos. E o terceiro grupo, angolanos portugueses, os angolanos que nasceram aqui, foram migrar ou estudar para Portugal e agora voltaram. E o terceiro. Bom, e em termos de qualificação, gênero e sector, também há grandes variedades. Há os homens portugueses menos qualificados nas obras. Acho que foi o primeiro grupo que vem em massa. Começaram a abrir cá em 2004, não é? Em massa. Já em 2002, mas 2004, 2006 já estava aqui. Muito antes. Mas em massa, estou a falar em massa. Em massa mesmo. E os angolanos que... Não, estou a falar... Os portugueses. Os obreiros portugueses passaram por aí. Nos anos 80, anos 80. Sim. Teixeira Duarte tem muitos anos aqui. Mas estou a referir-me... Agora, pois em massa, em massa. Foi mesmo, ok. Interessante. Era de uma classe, se calhar não encontrava jovens do curso superior de ambos. Não, mas estamos a falar deles. Eles vieram depois. Estamos a falar. Não, eles vieram muito antes, concordo. Ok, está bem, interessante. Não, depois teremos. Mas a estatística de Portugal, acho que fala o que. Não há muita estatística. Não, mas em Portugal disse que esta é oficial, que em massa mesmo, em massa, começa em 2006. 2006, eu falei. Eu. Os portugueses dizem que começaram em 2006, mas não há estatística fiável. Então, eu estou muito interessada em ver a opinião de vocês, que estiveram cá, que chegaram. Eu acho que é sim, porque mesmo, como é que nós chamávamos cooperantes, não? Uhum. A maior parte eram portugueses. Sim. Então, Portugal sempre teve muito presente cá em Angola, uhum, mesmo durante o período de sim, guerra, e agora muito uhum, mais depois do período uhum, de guerra. E essa é a primeira... Uhum. Número 1, foi nesse sim, processo. Sim, pode e ser. O resultado são as empresas de construção e a própria restauração, de certa forma, não? Os hotéis, os restaurantes. Bom, eu sei que, quando eu estive cá entre 88 e 91, havia um ou outro português. Acho que depois eu já estava aqui. Mas muita pouca gente, em comparação como é agora. O número é. Concordo totalmente que havia português aqui, mas o número estava muito mais reduzido do que agora. Mas agora tem mais, está mais diversificado, não é só esse grupo. Não é isso, é verdade. Se torna verdade, maior. Sim, é verdade. Bom, sim. Mas interessante. E o segundo grupo são os jovens do curso superior de ambos os sexos. Acho que ainda a maioridade são homens, mas há muitas mulheres também. trabalham no telecom, nos bancos, no turismo, etc, etc, em vários setores. E o terceiro grupo são os empresários. Há muitos empresários pequenos que têm um restaurante, talvez que têm, mas também há empresários que estão a investir em empresas maiores. E nós, em termos de teoria, utilizamos dois tipos de literatura. Dois tipos de literatura, dois tipos de instrumentos analíticos. E o primeiro tem a ver com teorias de integração. Há muita teoria sobre isso, à volta de como migrantes adaptam-se às normas sociais fundamentais e aos valores culturais no país de acolhimento. Há muita teoria, mas como eu já disse, a maior parte desta teoria está utilizada para analisar a situação na Europa. E nós achamos muito interessante de utilizar esta teoria para analisar a situação aqui. E segundo, utilizamos a literatura do teórica do pós-colonialismo, que é de ser os efeitos políticos, sociais e culturais deixados pelo colonialismo nos países colonizados. E fazemos uma análise integrada das mudanças nas relações de poder entre o ex-colonizador e o ex-colonizado. Eu acho que alguns de vocês, ou talvez todos vocês, já conhecem mais ou menos esta literatura do pós-colonialismo. Mas, para nós foi bastante fácil de obter fundos para este projeto, que não é fácil na Suécia. Normalmente, só 5% dos que faz parte da competência para fundos conseguem um fundo. Mas para nós foi fácil. Acho que a primeira explicação é que é uma mudança na história do mundo, não é? A migração de europeus para a África em massa. E a primeira explicação é que ninguém até agora tem combinado teorias de integração com teorias de pós-colonialismo. Também na perspectiva teórica estamos a fazer algo, vamos tentar fazer algo de novo. Bom, métodos. Estamos a fazer entrevistas qualitativas, quer dizer, conversas informais baseadas numa guia de entrevista. Pedro e eu, nós elaboramos uma guia de entrevista que tem todas as questões que nós queremos colocar, mas as nossas conversas são muito informais e demoram normalmente entre uma hora e uma ou duas horas, depende do tempo que a pessoa tem disponível também. Vamos fazer três visitas para Luanda, cada um durante um ou dois meses, e a nossa meta é fazer a volta de 20 entrevistas cada um, em cada visita. E claro que vamos tentar, as entrevistas que fazemos agora, vamos tentar voltar para as mesmas pessoas para aprofundar as questões, porque sempre a gente faz as primeiras entrevistas, depois voltamos e analisamos as entrevistas e depois voltamos para mais questões. Mas claro, talvez não para todos os entrevistados, mas para algum delas. E vamos entrevistar o mesmo número de angolanos e de portugueses, mais ou menos. Também eu tenho um estudante de doutoramento que vai fazer um trabalho de terreno aprofundado em Benguela, sobre o mesmo tema. Ela vai ficar em Benguela, se tudo for bem, entre 8 e 10 meses, para fazer trabalho antropológico de trabalho de terreno, quer dizer, falar com as pessoas, conviver com as pessoas, entender mais da profundidade como é que é o relacionamento entre os portugueses e angolanos em Benguela. E acho que, bem, eu não conheço Benguela muito bem, mas estive lá ano passado, acho que é um âmbito muito diferente de Luanda. Mas há muitos portugueses lá, e como vocês, claro, sabem, é um dos sítios onde os portugueses preferiam ir durante o tempo colonial, ou preferiam ficar durante o tempo colonial. No ponto de vista ética, as nossas entrevistas são sempre anônimos, e nós nunca iremos divulgar os nomes dos entrevistados e também vamos mudar de detalhes para ter para estarmos seguros que nunca ninguém vai entender quem é que diz uma coisa ou outra. Porque de vez em quando há questões sensíveis em relação a este assunto. Por exemplo, eu entrevistei uma portuguesa que está aqui ilegal. E claro que eu não posso divulgar o nome dela, evidente. Mas também se houver um angolano que está a criticar muito o chefe português, por exemplo, também que nunca, nunca, nunca vamos divulgar os nomes das pessoas. Ok? E estamos agora numa fase inicial de coleta de dados. E quer dizer que o nosso objetivo geral é... O nosso objetivo nesta visita é de obter uma visão geral da comunidade portuguesa em Luanda. E quer dizer que estamos interessados em falar com vários tipos de pessoas, pessoas com diferentes características em termos de idade, sexo, escolaridade, local de trabalho, etc. Para ter uma ideia, mais ou menos, uma visão geral sobre as diferentes categorias de portugueses que estão aqui hoje em dia. E também para termos uma ideia geral como é que o discurso angolano, como é que os angolanos falam dos portugueses. Eu já sei que há dois dias entrevistei alguns que disseram que os portugueses são outros, blá blá blá, e o outro que foi muito, muito crítico e disse que vai haver uma revolta contra os portugueses, elas não podem ficar aqui. E acho que há muitas opiniões diferentes em relação a este assunto. Cada pessoa tem uma opinião. É fácil trabalhar com este projeto porque todo mundo gosta de falar sobre este assunto, mas há muitas várias opiniões e claro que temos que falar com muita gente para entender quais são as diferentes opiniões e que, bom, as variações entre as diferentes opiniões. E na próxima vista, que vai provavelmente ser em abril de 2015, vamos realizar entrevistas mais focadas em grupos específicos. Obrigada. Aqui deixo os nossos contatos, o meu móvel na Angola, o meu e-mail, e também o móvel de Peter e o e-mail da Ela. E agora a minha ideia é que... Obrigada.